Oi, tô de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizo. É, a gente ouviu aí no bloco passado duas músicas do queridíssimo Astor Kelly-Anouk. E a gente chegou nesse bloco que eu costumo anunciar meus patrocinadores, ou patrocinar meus anunciantes, ou vender o peixe aqui, né? Começando com o Lu Tatu, tatuagens em domicílio. Enfim, não tem muito o que falar. Se você quer fazer tua tatuagem personalizada, basta ligar pro meu amigo Luciano. Ele é um cara muito ponta firme, que desenha muito bem e tem um nível de criatividade muito grande. Todo mundo já conhece ele, né, o Luciano. E todo mundo sabe que ele é um cara super criativo e responsável por aquilo que ele faz. E então o telefone dele, para quem se interessar, sei lá, liga para ele, bater um papo e agendar, por exemplo, aí uma prosa para ver qual é. Basta ligar no 93385548. Repetindo, 93385548. Ok? O nome dele é Luciano Lutatu, tatuagens em domicílio. E o Guerrilha Gig, né, o coletivo daí de Franca, que é voltado para as bandas independentes e toda essa cultura independente. É, eles estão atualmente trabalhando aí na realização do Grito Rock, que vai acontecer no começo de março em Franca. Parece que vão ser 3 ou 5 dias, com várias bandas, várias coisas. Eu, inclusive, estou tentando convencê-los a botar umas bandas daqui de São Paulo na programação, de uns amigos. Enfim, 3 bandas que têm integrantes em comum, que seria a banda Vaudeville, a banda Tel e o Mustaches Apaches. Enfim, a gente vai conversando aí, ver o que vai acontecer. E pra quem quiser entrar lá no site pra conhecer mais sobre Guerrilha Gig, vale a pena dar uma banda pelo site. É só entrar no endereço www.guerrilhagig.com, repetindo, www.guerrilhagig.com, e navegar lá pelas colunas pra conhecer as bandas do coletivo e datas, turnês e bootlegs, que são gravações das bandas ao vivo que eles colocam lá, disponibilizam pra quem quiser baixar. E tem tudo lá. E a Boneca de Luxo, que é uma loja de sapatos femininos aí de Franca. E lá você encontra coleções e tudo preparado para cativar e mostrar para o cliente o que realmente é um sapato de luxo, tá? Então, essa loja fica na Avenida Champagnat, 1853. Ou se você também quiser navegar pelo site da internet, é www.bonecadeluxofranca.blogspot.com. Ok? Aí chega de patrocinadores, então agora vamos ao que interessa. A gente vai abrir esse bloco com uma banda, né? Bem legal, chamada Hermes to Pascal. Não é Hermeto Pascal, é Hermes to Pascal. Uma loucurada aí, meio experimental, meio avant-garde, né? E o nome da música é É Tudo Isso Pela Cloaca de Universo, né? Loucurada total, acho que vocês vão gostar. Eu sou suspeito. Pra mim, passo fácil nesse filtro. Isso pra mim é easy listening, easy going, easy living, né? Easy living. Daqui a pouco eu volto com Lixeirinha, não saia daí. O homem só será feliz quando acabar a tirania. Defendendo os mais sagrados direitos humanos. sou a liberdade, eu sou. Eu sou a liberdade, eu sou. Eu sou a liberdade, eu sou. Não é você, é o que você representa. Vocês todos. Mate a minha sede. É a cloaca do universo. Nós estamos condenados. Houve uma implosão atômica no centro da Terra. Uma guerra entre seres abissais. As nossas estruturas foram destruídas. Os nossos alicerces abalados. A qualquer momento poderemos desaparecer no fundo de um abismo. Mate Bran! Mate Bran! Mate Bran! Mate Bran! No infinito, nos espaços sinais. E aí, estamos de volta com o programa Lixeirinha. A gente acabou de ouvir aí Hermes de Pascal. Bem legal, né? Loucurada total. E agora vamos ouvir aí uma das músicas novas do meu grande amigo Johnny Hooker, lá de Recife. Candeias Rock City, né? A terra do rock, Candeias. É, que é um bairro ali, eu acho, de Recife. E Recife, de fato, é um lugar que tem que ser bem respeitado. E saem várias coisas interessantíssimas de lá e, pelo menos culturalmente falando, tem uma certa riqueza. E a gente ouve a faixa Amor Marginal, de Johnny Hooker e Candeias Rock City. E depois eu volto com Lixeirinha, não sai daí, minha linda. Machuques, minha dor, não me abuses assim. Não tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com o teu olhar. Não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Não mais deixes escapar nenhum desejo no teu olhar. De pecados proibidos, esquecidos. Respirando mágoas de uma outra dor. Do nosso caos imoral. Desse amor marginal eu vou pra calar. Mais banal pra virar poesia. mas deixe o azul dos dias nos calar, pois nesse mundo algo há de valer a pena, pequena. Meu amor, me faça acreditar que tudo é possível, pois eu temo que não amanheça. Se você se for, respirando na água de uma outra dor, do nosso caso imoral. Desse amor marginal, eu vou. Legal, legal, estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizo. A gente acabou de ouvir o Johnny Hooker e Candeias Rock City com Amor Marginal. E agora aproveitando... Não aproveitando nada aí especificamente, mas, sei lá, eu gostaria só de farra, assim, tocar umas músicas aqui que eu ouvia muito na minha época de ouvinte de rádio, e tenho certeza que todo mundo que tem minha idade ou fez parte da minha geração também ouviu muito essas músicas. E são músicas que na época eu tocava bastante na rádio, pelo menos nas rádios aí de Franca. E depois nunca mais eu ouvi essas músicas em lugar nenhum. E esse é um grande momento para eu aproveitar e tocar essas músicas aqui na rádio. Enfim, um brinde aí a todo mundo que conseguir se lembrar dessas músicas. A gente vai começar então com Figures on a Beach e a faixa You Ain't Seen Nothing Yet, clássica, clássica, que nunca mais tocou. Depois Gabinete Galigari com Bomb of the Bass, e a gente fecha com a mais bizonha de todas, Sprabble, Banana Sprabble. E daqui a pouco eu volto com Lixeirinha, o programa que, como é que é? É bom porque não tem como piorar. Beijão pra todos e já volto. Here's something, here's something, here's something you ain't never gonna forget, baby. yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big man. What a boon, what a doer, what a dream come a truer was he. Everybody, quando eu fico triste, eu não sei o que fazer. Amigo, meu amigo, eu sei, vai dizer, Scrabble. Hello, Mr. Magic! Como vai? Tudo bom? É, que legal! O Paraná telefonou pra mim, eu tô aqui nos Estados Unidos. E o que é isso? Um esbrego! Ei, Paraná, que é esse negócio de esbrego aqui, hã? Ladies and gentlemen, dois esbregos, alface, queijo, um esbrego, uma banana, pibes, um pão, gergelim, esbrego, esbrego for me, esbrego to you. Se não dá pra perceber, esbrego não tem you. S-P-R-B-O-W, S-P-R-E-B. O-W, everybody gotta get it from East Bramble. Um, dois, três, quatro, East Bramble não tem pátria, fronteira nem país. East Bramble sempre foi o que todo mundo quis. Fica na Xolimpa, East Bramble. East Bramble na Xolimpa, East Brinca. East Bramble, go, East Brinca. East Bramble. Você não fica na mão. Sapo chururu na beira do rio. Quando o sapo grita, esprego, é que está com frio. Esprego for me, esprego to you. Se não dá pra perceber, esprego não tem. Esprego, quando ligo o rádio que eu quero é ouvir. Pra sair dessa pior, esprego vou curtir. No Banana Show você vai gostar. Esprego sempre, sempre você vai escutar. Que não para aqui. O convidado desse rap é o DJ Iraí. Hey DJ! Iraí. Dizer o que é esprebo eu não vou fazer. Sentir o que é esprebo você tem que viver. Viver e aprender o que está por vir. Esprebo é esprebo, você vai sentir. Esprebo.